All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. The broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Está no ar, programa VHS, com Flávio Barbosa, com o melhor flashback do Web Rádio Brasileiro. Horário de Brasília, um minuto para o meio-dia. E eu começo citando uma grande amiga minha, que é digna de todos os aplausos por tudo que está conseguindo. Eu sei o preço do sucesso, dedicação, trabalho duro e uma incessante devoção às coisas que você quer ver acontecer. Essa frase é de autoria desconhecida, mas foi postada há 15 horas atrás pela grande nadadora do Pinheiros, Gabriele Gonçalves Roncato. Ontem, ela conseguiu um recorde que parecia impossível no Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação. Ela simplesmente detonou um recorde de ninguém mais, ninguém menos do que Nayara Ribeiro. Ela fez 4:20.83 no Campeonato Juvenil de 2000, pelo Yacht Club da Bahia, Nayara. Ontem, simplesmente, ela fez 4:20.62 e depois de 14 anos o recorde foi derrubado. Mais do que isso, a Gabi bateu 4 recordes nas 4 provas que venceu e disputou, claro, neste campeonato de Aracaju. Para você, Gabi, meus aplausos, meu reconhecimento. O programa é para você. E ao meio-dia em ponto, vamos ao que interessa. O VHS está no ar. Meio-dia e 3, horário de Brasília. Muito boa tarde pra você ligado na Ultra. Isto sim é rádio. E também muito boa tarde, calma agulha, pra você ligado na Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Vamos chegando para mais um VHS hoje, domingo, dia 8 de junho de 2014. Hoje é o Dia Mundial dos Oceanos e nasceram nesta data, para você que nasceu hoje, um grande abraço, Cláudio Abreu, ex-futebolista anglicano, angolano aliás, Frank Grillo, ator norte-americano, Scott Adams, cartunista norte-americano, Sônia Braga, atriz brasileira, não vou pagar micos, Bonnie Tyler, que é de Gales, é uma cantora e compositora, fez muito sucesso, e também a Nancy Sinatra, que é a filha do Frank. E, infelizmente, faleceram nessa data, em 1982, Edson Queiroz, aquele mesmo que fundou a Gás Butano, foi o dono da TV Verdes Mares, etc. E Fiore Gigliotti. Ah, que saudade de você, Fiore. Quantas noites de quarta passamos juntos. O narrador da torcida brasileira, o Moço de Lins. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. É, galera. O VHS de hoje tá no ar até as 3 da tarde. Hoje nós vamos ter Ney Matogrosso, Banda Bar. Já ouviram falar? É uma dupla lá da Bahia, que fez muito sucesso com o Balé do Amor, mas a música que eu vou tocar é outra. Cleiton e Cledir. Vamos tocar também Ângelo Máximo, Glória Estefan, Roupa Nova, vamos tocar Van Halen, enfim. Muita coisa boa e você também pode participar do nosso programa através, é claro, das nossas redes sociais. Para você participar no site da Ultra, Bolais, qual que é o site da Ultra mesmo? Acesse nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na Ultra Rádio do Brasil. www.ultraradiodobrasil.com. E Bolais, sem querer te explorar, mas já te explorando, quais são mesmo as redes sociais da Ultra? Siga-nos nas redes sociais e participe de transmissões e programas. Facebook, www.facebook.com/ultraradiodobrasil. Twitter, twitter.com/ultraradio_br. Essas são as maneiras de você que é ouvinte da Ultra se comunicar conosco, mas os ouvintes da MF também não ficam atrás não. Já temos o nosso Facebook, que é O Melhor do Futebol, repetimos, O Melhor do Futebol, e também o nosso Twitter, @WebRádioMF, tudo junto, repetimos, @WebRádioMF. Além de tudo isso, nós vamos ter no Você Faz Parte da História grandes fatos de todas as Copas do Mundo anteriores. É importante lembrar que nesta quinta-feira começa a Copa do Mundo e, claro, nós vamos participar dela, mesmo não transmitindo por causa da FIFA ou dona FIFA. Mas, enfim, nesta quinta-feira, a partir das 8 da noite, uma hora depois que terminado o jogo da Seleção Brasil e Croácia, nós estaremos no Ultra Seleção, debatendo e discutindo como foi a atuação. Se o Brasil jogar bem, aí a gente aplaude, a gente fala bem, Neymar, aquele calopsita, o Fred jogou muito bem. Agora, se o Brasil jogar mal, não esperem rasgação de seda não, hein? Nós somos muito profissionais. E nos dias em que não houver jogos da Seleção Brasileira, nós estaremos no Ligados na Copa, que você vai acompanhar pela Ultra e pela MF, os debates dos outros jogos das outras 31 seleções que estarão aqui no Mundial, beleza pura? É a nossa programação da Copa do Mundo, programação especialíssima. E um aviso muito importante. Hoje é o último VHS a começar neste horário de meio-dia. Porque a partir de semana que vem, nós estaremos meia hora mais tarde, ok? Meio-dia e meia, às 3h30 da tarde, nós estaremos com o VHS. Essa mudança de horário já tinha sido discutida faz tempo e tal, e só agora vai ser levada a cabo. Então, a partir do domingo que vem, começaremos ao meio-dia e meia, terminaremos às 3h30, até para depois do campeonato a gente dar uma, digamos assim, passada de bastão para os jogos da rodada, ok? Mas é isso, meio-dia e 8, chega de falar, vamos tocar música e a gente começa com Ney Souza Pereira, aquele mesmo que passou pelos Secos e Molhados, brigou com o Gerson Conrad, brigou também com outro dono que eu não lembro, depois fez carreira solo, foi o primeiro a cantar na história do Rock in Rio em 1985, Desperta América do Sul, etc, etc. É claro que eu estou falando de Ney Matogrosso. Recentemente, ele lançou um CD chamado Atento aos Sinais e fechou, inclusive, aqui em Santos, onde eu gravo este programa. A música que nós vamos tocar e que abre o programa de hoje abriu a novela Paraíso na sua primeira versão, exibida entre o final de 1982 e o início de 1983 e, pessoalmente falando, é a minha preferida dele. Ney Matogrosso abre os trabalhos com Promessas Demais. Meio de nove, uma ótima tarde a todos. O VHS só está começando. Quem sabe o coração se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o pessoal, aqui quem fala é Jota Júnior do Sport TV. Eu também estou ligado na rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Grande abraço para todos. Ultra. Isto sim é rádio. Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. A good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb, about to explode. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like don't stop it. Me, don't stop me. Sonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Meu sonho com as varandas de Madrid, hora extra no Havaí, mala cheia de cifrão. Minha galera vai ter tudo o que eu quiser. Alguém, por isso eu continuo a confiar. O tempo vai passando e eu seguindo, sem medo de recomeçar. conhece esse futuro. É por ele que eu procuro. Sei que um dia encontrarei. O meu destino é tranquilo e cristalino, porque eu sei desde menino que eu sou amigo do rei. Confiar. O tempo vai passando e eu seguindo, sem medo de recomeçar. Terá. Meio-dia 26, horário de Brasília. Just me and you and the little a banda que contou com Paul McCartney, Linda McCartney e Companhia Bela, With a Little Luck, antes, Tim Maia e os Cariocas, Amigo do Rei, Queen, Don't Stop Me Now, RPM, Revoluções por Minuto, Mason Williams com Classical Gas e abrindo os trabalhos, Ney Matogrosso com Promessas Demais. Meio de 34 horas de Brasília, e a hora do momento Jabá Absurdo. E a gente, como eu falei ontem, como eu falei no início do programa, nós tivemos o Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, que é o Troféu Arthur Sampaio Carepa, encerrado ontem na piscina municipal Zé Peixe, em Aracaju, no Sergipe. E o Pinheiros foi o campeão, mais uma vez, o Pinheiros que tinha sido campeão paulista juvenil no Troféu João Sasaki, que vocês acompanharam pela Outra e pela MF. O time azul-negro venceu pela quarta vez o torneio, 4 a menos do que o Minas, ainda o maior campeão desse certame. Na pontuação geral, na pontuação final, o Pinheiros teve 658 pontos e 50, que é uma pontuação exageradamente enorme, numa diferença enorme do Corinthians, que fez 381,50 pontos. O Minas ficou em terceiro, 322, Curitibano em quarto, 259 e o César em quinto, 172. O site familaquatica.webnode.com já está atualizado com as últimas informações do Brasileiro Juvenil. E adivinha quem roubou o show mais uma vez? Ela mesma, Gabriele Roncato, que vai fazer 16 anos no mês que vem, mas que já pode ser colocada no panteão das grandes atletas do Brasil. Ontem, nos 400 metros livre, prova que não é a dela, ela simplesmente bateu o recorde da Nayara Ribeiro, 4:20.73. O recorde agora é 4:20.62. Ela, emocionada, falou que não esperava bater o recorde nos 400 livre. Ela dedicou a vitória a Bruna Primatti e a Giovanna Diamante, ambas do SESI, ambas amigas dela, estão nadando o meeting de Porto, e a família Roncato, que sempre ajuda ela nessas grandes vitórias. Para mais informações, acessem familaquatica.webnode.com. Você sabe, a água é a nossa casa, nós temos muitas informações do Brasileiro Juvenil e, claro, a entrevista que fizemos com ela. E você também pode ouvir o som da Ultra Rádio do Brasil no Família Aquática. Em breve também teremos uma cobertura especial do Troféu José Finkel, que vai acontecer em Guaratinguetá. Nós esperamos vocês lá, hein? familaquatica.webnode.com, a água é a nossa casa. E ao meio-dia 36, vamos ao primeiro intervalo comercial e já voltamos com Clayton e Cledi. Até já, galera! Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Mundial de Vôlei de Praia. Amanhã começa a fase final com as melhores duplas de todo mundo. Mundial de Vôlei de Praia, ao vivo, direto de Ipanema. Amanhã, 10 da manhã. Oferecimento Papermate. Faça com o coração, faça com Papermate. E Perdigão, a marca que confia no que faz. Promoção Coque Tavares. Pra que serve isso? vamos lá. Quase nada interessante. Quase nada. Tá louco, cara? Sua espuma protetora faz dentes brancos, hálito puro e sorriso de campeão. Uma refrescante sensação, o gosto da vitória, Golino. Tudo é melhor com bolacha, brinca e guarda nacional. Tudo é melhor com bolacha, Maria da Nacional. Melhor com bolacha, a Maria da Nacional. Muito melhor. Meio-dia e 41 aqui na Ultra e também na MF. Já estamos de volta com o VHS. Lembrando, hein? Daqui a pouco, a partir das 5h30 da tarde, nós estaremos juntos para mais um grande jogo. A nossa última transmissão antes da Copa com dois tricolores. Itália e Fluminense, direto do Rio de Janeiro. Um grande jogo, um amistoso último da Itália antes da Copa do Mundo. Você vai acompanhar essa partida na narração do Diego Ramon e eu estarei nas reportagens. Então não se esqueçam, Fluminense Itália daqui a pouco na Ultra e na MF a partir de 5h30 da tarde, ok? Então vamos falar de uma dupla que deu cor gaúcha à música brasileira. Cleiton e Cledir trouxeram definitivamente para a nossa cultura música gaúcha, nova música gaúcha. Eternizaram um sotaque diferente, uma maneira própria de falar e cantar, com termos até então desconhecidos como Deu Pra Ti e Trilegal. Segundo o crítico da época, parecia uma dupla de ingleses cantando numa língua que lembra o português. Os irmãos Alves Ramil acabaram se transformando em símbolos do gaúcho contemporâneo, do homem moderno do sul do Brasil, o que fez com que o governo do estado lhes conferisse o título de embaixadores culturais do Rio Grande do Sul. Agora vamos tocar um dos maiores sucessos dessa dupla, que surgiu na banda Almôndegas ainda nos anos 70. Nem Pensar, de 1983. Meio-dia 42 virou agora. Uma ótima tarde a todos. Você está no VHS. Dá um tempo pra mim. vez, nem cansar. Eu, hein, nem pensar. Outra vez, nem pensar. Foi demais. Pega leve, baby. Eu, hein, nem pensar. Outra vez, nem pensar. Acertei, foi demais. Dá um tempo pra mim. Deixa assim, mal ou bem, bem ou mal. Conjunção, sol e sol, é fogo. Baby, se rolar, já pensou? Nem pensar. Ultra, isto sim é rádio. Pessoal, aqui é o Cedro Cielo, você está na Rádio MF, passando a emoção que você já conhece. Oh, vazio. São donos da madrugada, não dispensam um agito no seu coração aflito. Sempre cabe outra emoção. Mini saia da menina, o blusão de cor é rude. Sexo explode em cada esquina. Acesse nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na Ultra Rádio do Brasil. www.ultraradiodobrasil.com. Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Promises, promises, I'm a through with promises, promises now. I don't know how I got the nerve to walk out. If I shout, remember, I feel free. Now I can look at myself and be proud. I'm laughing. Promises, this is where those promises, promises end. I don't pretend that what was wrong can be right. Every night I'll sleep.

I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend. I've been dreaming straight from the heart. You say it's easy, but who's to say that we'd be able to keep it this way? But it's da novela Guerra dos Sexos em 1983 e um dos primeiros sucessos dele, Straight from the Heart. Antes, Banda Bá, Eu Vou. Banda Bá era uma dupla formada pela Márcia e pelo Robson, fez sucesso com o Balé de Amor em 1993 e ainda lançou o CD Alegre no ano seguinte. Depois, nunca mais soube da sua vida. Dionne Warwick com Promises, Promises, Guilherme Arantes, Olhos Vermelhos, Steve Wonder, Send One Your Love e Clayton Kledir abrindo os trabalhos com Nem Pensar. Bom, vocês se lembram que em 1998 teve uma Copa do Mundo, né? Bom, 1998 foi um ano cheio de boas notícias, mas também de más. E daqui a pouco, no nosso Arquivo do Humor, nós vamos ter um jornal de jornais especial, com a retrospectiva daquele ano de 1998. Que será que vocês lembram, hein? Bem, o que eu sei é que vamos para mais um intervalo e já já nós voltamos com Você Faz Parte da História, hoje com duas notícias relativas às Copas do Mundo. A gente volta já já. Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Se você não se contenta com meias verdades, não perca o Aqui e Agora. Mais que um telejornal, uma arma do povo. Hoje, 6:15 da tarde. Viaje bem, viaje bastante. Eu acho. Viaje bem, viaje bastante. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem. Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Vale, vale. Céu azul, leste, oeste, norte ou sul, você livre pelo ar, porque gosta. Love Songs. In the two of us need no more. You are you. Sucessos inesquecíveis em gravações originais. Motown Love Songs. A venda em LP e cassete. BMG Ariola SBT. Que vivia feliz com sua família. Até que uma bruxa malvada. Hugo virou um super game para você jogar da sua casa e ganhar muitos prêmios. Eu quero ver a gente vencer. Hugo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Hugo. Oferecimento. Kinder Ovo realiza 3 desejos de uma só vez. Horário de Brasília, você está no VHS. Lembrando, a partir de semana que vem, meia hora mais tarde, hein? Nós começaremos ao meio-dia e meia. Hoje é de meio-dia às 3 e semana que vem de meio-dia e meia às 3h30. É o VHS aqui na sua outra e também na Rádio Melhor do Futebol. E daqui a pouco, minha gente, a gente vai falar mais da nossa programação da Rádio Ultra e também no Melhor do Futebol, claro, sobre a Copa do Mundo. Não transmitiremos, mas faremos uma excelente cobertura jornalística. Prepare-se. E agora é hora de... Você faz parte da história. Pois muito bem. Estamos em época de Copa do Mundo e nós vamos destacar grandes feitos que aconteceram, grandes fatos que aconteceram nessa época de Copa, mas há muito tempo atrás. Hoje nós traremos dois destaques, um de 1962 e um de 1970, coincidentemente envolvendo os jogos entre Brasil e Inglaterra. Começamos pela Folha de São Paulo, de 8 de junho de 1962. O Brasil enfrenta os ingleses domingo, treina o selecionado. Somente com o resultado do prélio de ontem foram finalmente formadas as duplas para as quartas de final. Para quem não sabe, o Brasil tinha vencido a Espanha por 2-1 naquele gol mal anulado espanhol e naquele pênalti que não foi. A situação do Brasil, que ainda era de empate com a Tchecoslováquia, foi definida pela derrota sofrida por esta equipe. Assim, o selecionado brasileiro consolidou, tá difícil ler, gente, me desculpe, a condição de campeão das oitavas de final na chave de Viña del Mar. A Tchecoslováquia caiu para o segundo posto. O adversário do Brasil para as quartas de final, a Inglaterra, foi indicado pelo Goal Average, tá difícil ler mesmo, necessário para determinar o segundo vencedor da série de Rancaglia, desde que a Hungria já conquistara o primeiro posto. A nova etapa da seleção brasileira será cumprida também em Viña del Mar, domingo próximo. Hoje, os brasileiros treinam... Caraca, tá difícil ler mesmo, gente. Hoje, os brasileiros treinam individualmente e a seguir farão um exercício de dois toques. Me desculpem, gente, o texto estava muito apagado, estava difícil ler, mas é mais ou menos isso. O Brasil enfrentaria os ingleses, ganhou por 4-1. Naquele mesmo jogo, daquele cachorrinho que invadiu o campo lá de Viña del Mar. Agora vamos para 8 anos depois, dessa vez o texto é fácil de ler. É o Globo de 8 de junho de 1970, também a mesma data, também citando o Brasil e Inglaterra. Os minutos finais deram para abalar o coração dos mais resistentes, diz Ricardo Serrão em sua crônica sobre a dramática vitória brasileira ontem em Guadalajara. Os ingleses, campeões mundiais, desesperados pela desvantagem no placar, lançaram-se em massa ao ataque, mas o gol de Jair iria bastar para nos garantir a vitória e a classificação para as quartas de final. Sem Gerson e enfrentando outro provável finalista, o Brasil fez um jogo cadenciado e prudente, não tão belo contra os tchecos, mas terrivelmente prático. Jairzinho, o búfalo rompedor, já é a grande estrela da Copa. No jogo em que Pelé esteve severamente marcado, em que Tostão denunciou dificuldades contra a muralha defensiva inglesa, coube-lhe a glória da decisão com um gol de verdadeiro craque. Para Gerson foi uma provação. Ele queria ver o jogo do banco dos reservas, mas o juiz não deixou. Fiquei na boca do túnel ao lado do nocaute Jack, fazendo as minhas observações. Como sofri naqueles minutos finais. Fim do jogo, pulou para o campo para abraçar os companheiros. Pois é, foi nesse jogo que o Gordon Banks fez aquela defesaça na cabeçada do Pelé, uma das únicas coisas que ele fez na partida. Jairzinho fez um golaço e o Brasil partiria para enfrentar a Romênia. E o resto da história todos já sabem. 1h14, semana que vem mais informações de Copas anteriores no Você Faz Parte da História. E agora tem Paula Toller e seus bloquetos, ou seja, o Kid de Abelha com os outros, uma linda música delas. Agora, 1h15, horário de Brasília, você está no VHS. Você, os outros são os outros. Sim, é rádio. Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. Yeah. alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. De mãos dadas vamos andar, muitos beijos iremos trocar. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Me compreender. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Nosso sonho de amor vai durar, pois pra sempre eu vou lhe adorar. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Isto sim é rádio. Rádio melhor do futebol. Passando a emoção que você já conhece. The fact it's hurting me, Alçar o voo livre, se lançar no mar azul do 24, horário de Brasília. Los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Charlie Garcia e Mercedes Sosa com Inconsciente Coletivo, linda música. Antes, Roupa Nova com Voo Livre, Gloria Estefan, Words Get in the Way, Ângelo Máximo com Domingo Feliz, Earth, Wind and Fire com Fall in Love with Me, Pique de Abelha com os outros. Agora 1 hora 38 minutos, daqui a pouquinho, a partir das 5h30 da tarde, direto de Volta Redonda, o Diego Ramon vai narrar para vocês Itália e Fluminense. Nós estaremos nas reportagens. Eu não sei sinceramente quem comenta, mas você vai acompanhar aqui na Ultra e também na Melhor do Futebol mais um grande amistoso, último antes da Copa do Mundo para a Itália, ok? Agora 1h39, mais um intervalo e já já nós voltamos para falar para você como é que vai ser a programação da Rádio MF, também da Ultra, durante a Copa do Mundo, que insistimos, não vamos transmitir. Até já, pessoal! Seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Não tá. saia da frente da TV. De segunda a sexta, Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase, está de volta em versão integral. Seiya e seus amigos enfrentando batalhas decisivas antes do confronto definitivo. Armadilha de Andrômeda! Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase. Reapresentação de segunda a sexta, às 10h30 da manhã e às 6h15 da tarde. Oferecimento Ringo da Videogames, uma promoção esperta da Balduco. Lego, o brinquedo que vira brinquedo. Toque, o chicle divertoso. Ninho Soleil, a força gostosa do solzinho. Quick, faz do leite uma alegria. Nosso amado vagabundo foi sair pra ver o mundo e até hoje não voltou. Deve estar morto de frio, com saudade do carinho que ele sempre me deixou. Um anúncio no jornal, certamente é o ideal, vamos providenciar. Tão bom classificado, eficiente, contratado, vai fazer ele voltar. Classificados do Globo, cada vez mais úteis. Desinfeta os ferimentos sem arder. Mãe que é prevenida, fale por duas. Mertiolat, sempre em casa. Sempre em casa, sempre à mão. Mertiolat é proteção. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Toma o seu pó de hoje, todo mundo vai tomar. Toma o seu pó de hoje, todo mundo vai tomar. Vou tomar gostoso que está. Tomou o seu Todd hoje? Todo mundo vai tomar. Todd contém porque contém mesmo. Todd contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Todd é gostoso porque fica econômico. Todd é gostoso porque fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Todd é gostoso. Todd fortifica. Todd é econômico. Todd é único. Todd não tem nem pode ter similares. Todd, qualidade, qualidade, qualidade comprovada. Olhem pra mim! Sou eu! João Brasileiro! Batata doce, cola de contas e patuá. Olha a mulata de olho verde, saia branco, oxalá. De Geraldo Vietri, a próxima novela das 7 da noite. Sua emoção. em 1h44, horário de Brasília. Estamos de volta com o VHS, no momento em que no torneio de Roland Garros o Djokovic vai sacar, mas o Nadal tem o ponto do campeonato, acabou. Duplo erro, dupla falta de Novak Djokovic e pela nona vez, Rafael Nadal é o campeão de Roland Garros. Grande Rafael Nadal, um dos melhores tenistas e, por que não dizer, um dos melhores atletas de sua geração. Portanto, nono título e pela segunda vez, depois de uma decisão com o sérvio Novak Djokovic, que também é um fenômeno. É, Guga, se não fossem as lesões, poderiam ser mais. Parabéns, então, ao Rafael Nadal, campeão de Roland Garros pela nona vez. Com 3-7-1 para cima do nosso querido Djokovic. E agora o Nadal vai entrar para a galera, para comemorar com a namorada, com a mãe, com todo mundo na arquibancada. Todo mundo abraça, todo mundo dá tapinhas, todo mundo reconhece e também reverencia Rafael Nadal. E agora a nossa programação, a programação da Ultra para a Copa do Mundo, a programação da Rádio Melhor do Futebol também. Então, nós teremos boletins diários ao meio-dia, às 3 da tarde e às 6 da tarde, contando tudo o que acontece na Copa do Mundo aqui do Brasil. Também teremos os programas que vão analisar os dias dos jogos da Copa. No dia do jogo da seleção, nós teremos o Ultra Seleção, às 8 da noite, com toda a nossa equipe discutindo e debatendo tudo o que acontece no jogo da seleção, tudo o que aconteceu nos jogos da seleção. Quinta-feira, por exemplo, nós teremos o jogo Ultra Seleção depois do Brasil e Croácia. E nos dias em que não tem jogos da seleção brasileira, nós vamos ter o Ligados na Copa, também às 8 da noite, debatendo e discutindo todos os dias de Copa do Mundo para vocês, ok? Então é isso. Fique na Ultra, fique na MF. Nós não vamos transmitir a Copa, mas não ficaremos de fora desse que é o maior evento da história do futebol mundial. Podem ter certeza disso. Vai ter Copa, sim, senhor. Agora, 1h47, horário de Brasília. Vamos com Lô Borges, um dos representantes do Clube da Esquina. Ele que vai cantar Todo o Prazer, música de 1981. Agora faltam 13 minutos para as 2 da tarde e vamos que vamos, VHS continua. Amanda Kiel, e você está ligado na Ultra Web Rádio. Isso sim é rádio. Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. Best thing you'll ever find. Oh. as garotas, todas gamadinhas por mim. E todo dia é uma agonia, não posso mais andar na rua, é o fim. Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Senti muito broto, que anda louco pra dar uma bicoca em mim. E na verdade, na minha idade, eu nunca vi ter tanto broto assim. Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Acesse nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na Ultra Rádio do Brasil. www.ultraradiodobrasil.com. Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. forçado, desejo que vence a ilusão, esperança que transforma a escuridão em luz viva, expressando amor que conduz a mutação, a vontade que liberta o coração do medo e da dor, chama divina que dá a luz humana, o dom de curar, claro o mistério do ser, todos os dias a renascer. É dom nosso, Deus é aqui, muito além de todo mal, de todo bem, é luz viva em nós, um sonho libertador, mudando a vida do sonhador, para a certeza de amar. Van Halen e seu maior sucesso, Jump. Antes, Flávio Venturini com Luz Vida, David Bowie, tema do filme Labirinto, As the World Falls Down, Wilson Simonal, Mamãe Passou Açúcar em Mim, Melissa Manchester, You Should Hear How She Talks About You, Philo Borges com todo o prazer. Agora 2 horas 9 minutos, horário de Brasília. Já já nós voltamos com uma pequena retrospectiva do ano de 1998 no Jornal de Jornais, é o nosso Arquivo do Humor. A gente volta já já com o VHS aqui na Ultra e também na MF. Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Domingo é todo alegria. O programa Silvio Santos começa logo após Xena, Tempo de Alegria, Tentação, Peão da Casa Própria, Domingo Legal, a estreia do Gol Show, Em Nome do Amor, Sorteio da Telecena e Topa Tudo por Dinheiro. Domingo, muito mais atrações no programa Silvio Santos. Bandeirantinhos, CR. Pinhão Rocha, sempre ao seu dispor. De 5 milhões a 1 bilhão. Mais de 5 mil imóveis à disposição. Telefone já 520976. 527662. Em Pinhão Rocha você tem melhor serviço. E não paga nada por isso. Em Pinhão Rocha, a casa é sua. Mais forte. Alegria não respirar, todo mundo vai tomar. Kaiser Bock, a cerveja especial do inverno. Beba com moderação. Bomba 1, bomba 2, bomba 3, bomba 4, bomba 5, bomba 6, bomba 7, bomba 8, bomba 9, bomba 10. Nós estamos a dar fim. Quem está na Delfim está na maior empresa independente de poupança do Brasil. Nós estamos na Delfim. Junte-se a nós. Se o gato manda chuva, se mande. Se a gata é mulher, gato se transe. Gatinha engatinhando de quatro. O quarto escuro brilha o olho do gato. Se o gato manda chuva, se mande. Se a gata é mulher, gato se transe. Gatinha engatinhando de quatro. No quarto escuro brilha o olho do gato. Agora Black Cat, nas melhores lojas. Bote as garras pra fora. 1 de março de 85, Walter Daniel Falcone derruba Maguila no ginásio do Corinthians. 18 de maio de 86, no mesmo ginásio, Maguila não perdoa. 17 de novembro de 85, em Sorocaba, São Paulo, o martelo holandês André Van Den Hotelaar derrota Maguila. Mas isso não vai ficar assim. Domingo, dia 27, às 8 da noite, no ginásio do Corinthians, no ringue da vingança, Maguila pega o Hotelaar. Bate nele, Maguila. A Bandeirantes torce por você. Ingressos à venda nas bilheterias do Ibirapuera e do Corinthians. Compareça. Programa Internacional de Boxe, a partir das 17 horas. Eu vou quebrar a cara dele, que nem ele quebrou a minha. Horas 13 minutos, estamos de volta com o VHS. Lembrando, semana que vem, novo horário, hein? Meio-dia e meia, horário de Brasília. vamos começar o nosso VHS, a nossa volta no tempo, com os melhores flashbacks do Web Rádio Brasileiro. Então não se esqueça, a partir de semana que vem estaremos ao meio-dia e meia e até às 3h30 da tarde aqui na Ultra e na MF. E se você quer que a sua empresa se valorize mais e tenha muito mais destaque na mídia, preste atenção nesse merchanzinho, olha só. Tenha vinhetas e spots com padrão bom e qualidade de voz grave. Você quer ser um profissional de destaque? Faça o Unigran Rio e seja visto como o mercado quer. São 5 cursos para você se preparar para o mercado de trabalho. Inscreva-se no vestibular 2012 da Unigran Rio. www.unigranrio.br. Entre em contato com Daniel Bolaes. Site www.locutores.com.br/Daniel Bolaes. Skype Daniel Bolaes. E-mail danielbolaes@gmail.com. Telefones 21-7874-6872, 21-98820-7733 e 21-2411-0753. Então tá dado o recado. Contrate esse cara que ele vai dar um brilho a mais nas suas propagandas e com certeza a sua empresa terá muito destaque. Agora é hora do Arquivo do Humor, às 2 horas e 15 minutos, e vamos voltar para o ano de 1998. O que você lembra desse ano? Do nascimento da Sasha? Do Brasil perdendo a Copa? Da inflação? Do Fernando Henrique com Pires na mão? Bom, vamos lembrar agora. É hora da retrospectiva especial de 1998 do Jornal de Jornais, quadro do extinto programa Francisco Barbosa, exibido pela Rádio Globo naquele finalzinho de ano. Vamos lá. Hora então de voltarmos no tempo para rir com o Arquivo do Humor. Solta a agulha. O Jornal dos Jornais. Jornal dos Jornais especial no nosso especial de fim de ano. Fazendo o quê, Maurício? Ei, fazemos o quê? O Jornal do Jornal vai falar de quê? Vai falar de tudo, né, mano? De tudo? Tudo que aconteceu. Retrospectiva 98? Retrospectiva 98, mano. Ah, exatamente. É sério mesmo? Exatamente. Que coisa, você me contou, mas não acreditei. Vamos fazer uma retrospectiva mesmo? Retrospectiva mesmo. Puxa vida, então vamos lá, Maurício. Os principais fatos aí, que você, como é que você fala mesmo, do Brasil, do mundo? Do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo? Isso. É em 98. Do planeta Marte também. Já tá aqui Marte, o quê, Maurício? Vambora. Vambora, deixa eu dar uma gente. Essa máquina tem que ser caprichada. Capricha a máquina, que a retrospectiva tem que estar afinadinha. Vamos lá, agora. Opa! Caramba. Agora foi, agora encaixou tudo. Vai, Maurício. Ô, Barbosa, nós começamos aqui essa edição do Jornal dos Jornais com um resumo dos principais fatos de 98, né? Isso. Foi um ano ótimo, Barbosa. Ótimo. Pelo menos pro presidente Fernando Henrique. Ah, sim, sim, sim. Ele conseguiu ganhar as eleições mesmo tendo chamado os aposentados vagabundos, né, Maurício? Maurício. Olha, em 98 foi também um ano de grandes perdas políticas, Barbosa. Quem, por exemplo? Deputado Sérgio Naia. Que ai, ai, ai, ai, ai. Foi caçado, Barbosa, só porque mostrou que todos nós viemos do pó e ao pó voltaremos, né, Maurício. Olha, aqui no Rio, outra grande perda política. Quem? Caçaram o deputado Aloysio de Castro. Ah. Mas tivemos também outras grandes perdas, Barbosa. Lula e Brizola. Lula e Brizola. Formaram assim uma espécie de dupla caipira. Como assim? Perdidinho e perdidão. Não. Ai, ai, ai. Evidentemente, companheiro, que tinha o concorro, tem ele, eu ganho. Mas ele quis concorrer comigo e a gente perdemos. Sim. O melhor seria ele concorrer sem mim. Que sem mim? Ai, ai, ai. Babos, olha, e a dupla mais inesperada do mundo foi formada já no final do ano, né, Babos? Que dupla? Juntou o ex-guerrilheiro Fernando Gabeira com o imperador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. É verdade. Os dois viraram amigos, trocaram os elogios e ninguém entendeu nada, né? É verdade. Depois dessa amizade, Babosa, qualquer amizade não surpreende ninguém, Babosa. Podem juntar até Adriano Galisteu e o Clodovil, viu, Babosa? Ai. Ó, oh, Paulinho. E o Brasil fecha o ano de 98 sem entender nada de economia, Babosa. Como assim? Se antes entendia pouco, agora é que não entende nada mesmo, né? Por quê? Como é que você vai explicar pra um cara, Babosa, que ele tá comprando coco lá em Salvador, que o coco subiu de preço porque a bolsa de valores das Filipinas tem crise? Olha, a crise que anunciaram saiu da Coreia, passou pelas Filipinas, Rússia e Japão e só atingiu o Brasil. Justo na gente, né? É. Mas a economia também foi uma grande surpresa, né? O Jornal dos Jornais revelou para todo o Brasil o maior fenômeno do jornalismo econômico. Como assim? Jamil Reis. Ih, meu Deus do céu. O homem que surgiu para explicar com clareza como é que a Bolsa de Tóquio cai e isso obriga o governo a congelar salário no Brasil. E é sobre isso que nos fala agora o nosso Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Por dentro da economia. Inicialmente, obrigado pelos elogios, não é? Nada, né? Ação do ano de 98, né? Muito obrigado pelo título que vocês me deram aí, mas sobre o assunto da Bolsa de Valores de Tóquio, não é? Sim. Evidentemente, uma bolsa que a queda nas bolsas da Ásia afeta a economia do Brasil, porque as taxas de juros da proporção inversa do índice do BC, que reverte as expectativas do overprice, né? Já que as taxas do BNDES, né? Iniciam sob o percentual de 3,14%, dividido na área de quadrilha de 15,9%, que pressiona o custeio da melancia na Coreia do Sul. Que custeio da melancia na Coreia do Sul, Jamil? Exatamente, pessoal. Se você pegar o índice de 3,14, a melancia descascada sai mais barato. Ah, descascada sai mais barato. Tá bom. É, entendeu tudo, papai? Entendi tudo, Jamil. Falou para o Jornal de Jornais, a revelação do ano de 1998, o economista fera neném Jamil Reis. Vai, Maurício. Vamos, olha, então terminamos assim, né, papai? Quando as bolsas de valores lá do outro lado do mundo caem, o povo brasileiro se ferra. Sim. Agora, quando as bolsas de valores do mundo todo sobem, o povo se ferra também, papai. Ô, Maurício. Olha, e 98 foi também o ano das privatizações, papai. É verdade. Privatizaram tudo. Aí o povo pensou assim, agora sim, com tudo privatizado, vão pegar essa grana toda e investir nos hospitais, na segurança, na educação. Mano. Isso. Acabou que sumiram as empresas, sumiu o dinheiro da venda das empresas também. Ah, rapaz, que coisa, hein? Aliás, ainda devido à Bolsa de Valores, não sei de que país, babosa, os funcionários públicos vão entrar no seu quinto ano sem reajuste salarial. Que cor, hein? Olha, os funcionários públicos no Brasil estão conseguindo o que a seleção não conseguiu. O quê? O empracar o penta. Não, ô Maurício. E agora vamos fazer um balanço do que foi o esporte 98. Vamos lá. E pra falar de esporte, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Pisou. Olá, Barbosa. Olá, Antuérpio. E aí, Maurição? Mas que se ferra em 99. Que é isso? Opa! Que é isso, rapaz? Epa, upa! É, que eu me ferro escolarinho. Não, vambora, Antuérpio. Esquece essa briga de vocês dois. Vamos falar aí da retrospectiva sua aí do futebol. Ah, Barbosa, eu vou ficar falando de jogo. Vai, Marcelo. Não, vambora. Palhaço. Vambora, Antuérpio. Barbosa, meus amigos amantes da bola. Em 99. Aliás, 99 não é que eu já adiantei o ano. É retrospectiva, exatamente. Não é pra falar do ano que vem, é pra falar do ano que tá acabando, Antuérpio. Eu não sei por que eu falei 99, eu né? Eu também não, mas fala de 98, lá, fala. É ele que fica me deixando assim, Barbosa. Tá bom, Antuérpio. 1998 deveria ser o ano da consagração definitiva de quem, Barbosa? De quem, Antuérpio? Do meu cunhado Zé Braulio. Não acredito, meu Deus do céu. Zé Braulio completou, portanto, 49 anos. Sim. Parou de beber. Aham. Bebe no máximo 3 vezes por dia. 3 vezes por dia? É, cachaça, sem limão. Que isso? Está quase curado da erisipela, mas mesmo assim, nenhum clube contratou-lo, Barbosa. Ah, contratou-lo? Sim. Houve apenas um contato do Fluminense. Sim. Mas mesmo assim, era para fazer a limpeza do banheiro. Que isso? E, portanto, não houve um acerto contratual. Tá bom. Barbosa, na minha avaliação, essa foi a principal notícia desportiva. Quinta, de 1998. Ah, sim, tá bom. Aqui falou o Antônio Damasceno, comentarista que pisa na bola. Oh, meu Deus do céu, que falta de sossego. Vai, Maurício. Ô, Bozão, em 98 foi um ano dramático pro esporte no Brasil. Como né? assim? Tirando a Libertadores aí que o Vasco ganhou, Bozão, o resto nós perdemos tudo, né? Ai. Na Copa do Mundo fomos uma decepção, Bozão. Colocamos a amarelinha no Ronaldinho e o Ronaldinho amarelou. O que aconteceu comigo foi que eu tava ali pensando na Suzana. Sim. Aí eu pensava nela, quer dizer. Aí o tio Zagallo chegou e falou pra mim, Ronaldinho, tá pensando em quê, filho? Aí eu comecei a ter um treco, aí me... Isso. Para, Ronaldinho. Hospital. Ai. Vai, Maurício. Mas e o Guga, que era considerado o maior tenista do mundo, mas também andou perdendo um monte de partida. É verdade. Aliás, vamos reproduzir agora em primeiríssima mão. Meu Deus do céu. O último ponto da última derrota do Guga. Tá bom. O cara tá aquecendo aí, rapaz. The Meu... Que isso? O Guga tá esquentando a bola. Isso. Uniforme, meu irmão. O Guga vai sacar. Vai, Guga. Para! Que horror! Guga, vai pentear esse cabelo, cara. Quem vai pentear o cabelo, Guga? O quê? Meu Deus do céu, não há seriedade nesse programa, cara. Para, Hélio Júnior. Bora, Maurício. Babazinho, no plano esportivo estadual, a grande decepção mesmo foi o Fluminense, Babazinho. Ah, é verdade, é verdade. O time saiu mesmo da segunda divisão como a torcida esperava, Babazinho. É. Só que saiu da segunda e foi pra terceira, Babazinho. Que é pior, né? Olha, a torcida do Fluminense só teve em 98 um consolo, Babazinho. Qual? O salário dos servidores. Como assim? Só os servidores perderam mais que os tricolores. Não, não, ô Maurício. Em 1998 teve uma coisa positiva. O quê? Surgiu o primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Frei Galvão. Olha, a igreja levou quase 500 anos pra descobrir um santo no Brasil. Não, não, ô Maurício. E no plano espiritual nós tivemos outra grande descoberta. Qual? Padre Marcelo Rossi. É verdade. Que tira é esse? Rossi. Ah, Rossi. Ah, sim. Meus amigos... Por favor, o fundo, Paulo Chuquinha. Paulo Chuquinha, não, padre, não. Meus amigos. Não é isso não, Paulo Roberto. Francisco Barbosa, essa música precisa ser abençoada. Ela precisa mesmo. Ela é muito ruim. Você precisa me abençoar aqui pra aturar isso aqui, tá bom? Meus amigos. Vambora. Depois que eu passei a vender tanto disco... A senhora para de rir aí, tá? Ei, deixa o ouvinte rir. Vambora. Depois que eu passei a vender tanto disco... Sim. Agora melhorou, Barbosa. Melhorou. Tá bom. Eu vou repetir tudo, então. Tá, repita tudo. Por aleluia! Vai. Pronto. Vai, padre. Meus amigos, ouvintes do programa Francisco Barbosa. Depois que eu passei a vender tanto disco, Chitãozinho e Chororó... Já estão querendo rezar missa também, Barbosa. Que Chitãozinho chorando a rezar missa. Vambora, Maurício. E tivemos também, Barbosa, outra grande revelação agora no campo da política, Barbosa. Isso. O governador Garotinho. Oi, Maurício. Oi, Barbosa. Fala, Gargantinho. Tudo bem? Tudo bem. Olha, lá em Campos, eu mudei tudo, né, Barbosa? Sim. Eu abri lanchonete, não é? Abri barraca de cuscuz. Barraca de cuscuz, sim. Barbosa, você já comeu cuscuz? Já. Eu já comi com as mãos também. Não. Ô, Gargantinho! Vambora, rapaz! Vambora! Ah. Fala, bicho, isso não tá no texto, viu, Hélio Júnior? Isso não tá no texto, mané, não inventa! Tá! Bora! Vai, Gargantinho! A Rosinha viu tudo isso! A Rosinha viu tudo! Vou fazer tudo isso aqui no Rio! Ah, que bom! Aqui no Rio, eu vou construir um pão de açúcar pro diabético. Pão de açúcar pra diabético. É, babá. Gargantinho faz mesmo. Tá bom. Um abraço, Gargantinho. Boa 99. Pra você também. Feliz Natal, pessoal. Tá bom, obrigado, Gargantinho. Vai, Maurício. Para! Gingobel. Ai, ai, ai. Vai, Maurício. Babazinho, no plano internacional, a grande notícia de 98 foi descobrir, babazinho, que o Bill Clinton mandava foguete pro Saddam Hussein e mandava brasa na Casa Branca. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha, de repente o mundo descobriu que o presidente tinha três namoradas, mano. Isso. E surgiram até gravações de conversa de uma delas, viu? A Mônica Lewinsky. É verdade. Ela deu entrevistas comprometendo o presidente que mandou... A Mônica Lewinsky deu entrevista comprometendo o presidente, mano, que mandou que ela fechasse a boca, mano. É verdade. Ela tinha que ter fechado a boca antes. Maurício, né? Vambora! E fechamos o ano, Barbosa, com algumas das melhores frases de 98. Além daquela do vagabundo. É verdade. O Lula, por exemplo, Barbosa. Uma moça, quando veio pedir pra ele fazer uma carta de apresentação pra ela no emprego. Sim. Aí o Lula disse: minha filha, Se eu lhe der uma carta de apresentação, você não vai arranjar emprego em lugar nenhum. Senador Antônio Carlos Magalhães, vamos o lá. Imperador da Bahia. É. Ele disse, eu gosto de ver o povo gritando meu nome, eu gosto de poder. Gosta de poder. Agora a frase do ano, Barbosa, é do governador eleito de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT. Sim. Que sabe falar tupi-guarani. Ah, sabe falar tupi-guarani. Aí ele disse assim... Eu me considero um poliglota. Poliglota, tá certo, tá certo. O que que tá... Não, meu Deus do céu. Me mega põe guga. Ah, me tem me mega guga. Para, falou mesmo. Tira isso daí do ar, tira. Vambora. Ai, ai, ai. Essa do Padre Marcelo Rossi, essa piada do cuscuz do Hélio Júnior... Tô rindo até agora, realmente, também comi cuscuz, não, nunca comi cuscuz, nem, vocês entenderam, bem, lembrando, daqui a pouquinho, a partir das 5 da tarde, nós estaremos juntos para acompanharmos, agora sim eu tenho aqui a ficha técnica, Itália e Fluminense. A narração vai ser do meu amigo Diego Ramon, que com certeza vai dar mais um super show de transmissão, vocês já estão acostumados, porque eu vou aproveitar que a ficha sumiu, que o site está atualizando, para eu puxar um pouco o saco dele. Agora sim, deixa quieto. Bom, Diego Ramon narra, Dalton Souza e Pedro Marcon comentam, e eu estarei nas reportagens. Um amistoso a partir das 5 da tarde, aí a transmissão começa às 5h10 e você vai acompanhar às 5h30 o grande amistoso Itália e Fluminense, direto do Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Terra do Aço. É o último amistoso antes da Copa, última transmissão da outra MF antes da Copa. Insistimos, não vai ter Copa pra gente, a FIFA não libera para web rádios ainda, portanto, estaremos apenas acompanhando os bastidores, a cobertura jornalística da Copa. Relembrando, boletins diários, meio-dia, 3 e 6 da tarde, outra seleção nos dias de jogos da seleção. Às 8 da noite, se não tiver dia de jogo da seleção, estaremos no Ligados na Copa às 8 da noite, ok? Então acompanhe a Copa aqui na outra e na MF e você não vai se arrepender. Agora, começando o último bloco musical, tem a última música da história da rádio WLS de Chicago, que depois desta música tornou-se uma rádio 100% talk, ou seja, o estilo da Jovem Pan. Como a Jovem Pan, FM está se tornando também em São Paulo, né? Just You and Me! 2h31, você está no VHS. Open your arms, let my love in. Siga-nos nas redes sociais e participe de transmissões e programas. Facebook, www.facebook.com/UltraRádio do Brasil. Twitter, twitter.com/UltraRádio_BR. Fala pessoal, aqui é o Cedro Cielo, você está na Rádio MF, passando a emoção que você já conhece. Meus amigos, se alguém sabia de você, mas um dia passa e eu espero nada de você aparecer. Hoje a chuva fina molha tarde, me deixando esse vazio. Hoje eu vi casais enamorados pelas ruas a correr, e eu querendo tanto notícias de você. Tanto notícias de você. It's time to move. say goodbye. Now I would be pessimistic. In your mind, we can walk across water. Please don't cry. It's just a prayer for the dying. I just don't know what's got into me. Been crossing that bridge with lessons I've learned. We'll be right back. certa, faltam 13 minutos para as 3 da tarde, horário de Brasília.